1273? É, assim, só se eu puder agilizar, porque a aeronave da Web no 10 já tá longo instante pro táxi. Não, está agilizando. Para o táxi, OEDJ 6720 com 17245, alternando Curitiba. Web 6720, para ligar o táxi até o Traverso 06? Traverso 06, 6720. 15 de novembro, Alfa, já avisou com o aeródromo? Chame a torre 11895. Torre Salvador, boa tarde. Papa Romênio na Vibera Alfa, na Santa Rotatória de Vila Bocão. India November Alfa, ciente, continue a aproximação, reporte 2 milhas fora. Bota nas 2 milhas, India November Alfa, segue a aproximação. Fólogo no 273, está pronto para o táxi, 192 a bordo, 3 horas e 10 no momento, em Campinas. Confirme a autonomia? 3 horas e 10, Alterna Campinas, 192 a bordo. Sim, eu estou já táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, chame a torre, em 118-95, ajuste 1093. P13, no ponto de espera, 895, 1273, obrigado. Passado com através da 6720. 6720, livre táxi até o ponto de espera, ponto de espera, chamar a torre, em 118-95, o ajuste no 093. P13, livre ao ponto de espera, e lá de 895, obrigado, 7720. Espera pronto, Golo 273. Golo 273, Alinda, colono 0, vento no 10 grau, 08 nós. E decolagem, Golo 273. Só mantenha mais confiança. Gol 1567, 460, chama no centro, 128, decimal 8. 328, obrigado. Para o posto de acionamento, vou no 601, no portal 11. Vou no 601, no Coran, equipe de solo, reporte para ataque. Deixe o acionamento, reporte para ataque, 601. De transferência com o centro Recife, São Stein. Gente, o tráfego à nossa direita está seguindo para São Paulo também? Não posso confirmar, não tenho... O tráfego está com o centro Recife. Ah, tá ok, então, obrigado. Ano 273, Recolos 35, chama o controle, 1208. 208, obrigado. Controle Salvador, ano 273, saída da EL. Ano 273, 973, saída da EL, sube até 360. 360. Indiano Weber Alfa, livre pouso no 7, vento no 1, 0 grau, 08 mais. Livre pouso no 7, Indiano Alfa. Web 6720, devido ao tráfego à frente, mesma saída, mesmo nível, mais 2 minutos para a sua decolagem. Gente, 6720. Obrigado. Salvador, gol no 940, puxa de acionamento, posição 1. Sola 940, aguarde para a puxa. Após a passagem do bug da gol da companhia, sua cauda, que irá iniciar o táxi em algum instante, o seu governo equipe de sol reporte para táxi. Após a passagem da aeronave da companhia, o 940 autorizado em coordenação. Muito obrigado. Livre decolagem no 0, vento no 0 grau, 08, nós. Livre decolagem, iniciando 720. Sala 38, reporte livrando em dia novembro. Abaixo do número 01, 188, 330, estão firmes. O voo no 601, autorizado táxi até o ponto de espera, via parte principal, Índia no ponto de espera, chame a torre, em 118, decimal 95, ajuste na 03, o voo, voo no 601. Parte principal, Índia no ponto de espera, 295, obrigado, 601. 20, The Close 38, chame o controle 1208. 208, obrigado, boa. Controle Web 7720, decolado da El. Saída da El, suba 360. Dael 360, pode voar linha do 672A? Pode voar Dael. Dael 672A. M259, controle? Ok, até. Agora. Bom, no 601 na linha e mantenho no 0. Ali mantenho no 0, bom, 601. Bono 273, vai passar um 50, chame o centro, 251, alterno 3395. 251-3395, Bono 273. 120-099. Alguém vai falar, 50-0601. Z01, Deculos 43, chame o controle no 208. 208, Z01. Controle no 601. 601, suba 360, saída da Elva. 360 da Elva, 601. Voo 940 para o táxi, com 187 a bordo, autonomia 4 horas, galeão. Voo 940, autorizar táxi até o ponto de espera, à direita, via Índia, ponto de espera chamar a torre, em 118.95, a gente 1013, o voo 940. Voo 940, autorizar táxi, agora ponto de espera 190, à direita, via Índia, torre 895, ajuste padrão 23. Obrigado, uma boa noite. Frequência, por gentileza. É 1251, alterna 13395. 251-3395, obrigado, boa noite. Salvador, 940, ponto 0110, pronto. Pô, 940, a linda é coluna 0, vento no 20 graus, 08, nós. Deve ter colagem no 0, gol 940. Foxtrot, boa tarde. A informação é curso a Sierra, confirme pátio e pista aqui, decola. Copia? 280, desça para 2000. 2013, ajuste autorizado ILS X-Ray, reporte localizador. Saída da EL, beleza. Após bridge, via UPU 10 até bridge, após UPU 16 até Belo Horizonte, direto 13, assim conforme a rota do plano de voo. O seu transponder 51165, decola da 17, com primeira curva após a decolagem à direita, a frequência do controle 120.8, Papa Romeu, Romeu, Novembro, Foxtrot. Afirmo, vento no 10 grau 07 nós, gol no 940. Tome rota. Plano voo. Ciente, confirme POB. Estacionamento táxi, chame a torre em 118.95. O Romeu 90 só te aguarde para chamar a torre, mantenha a minha escuta, aguarde transferência. O Romeu 90 só que está se o senhor fez plano de voo aqui no AIS de Salvador? Só um minuto, temos um problema aqui no seu plano. Gol 940, decolou os 49, controle 1208. 208, boa noite. 3197, informação Sierra. 3197, boa noite, informação Sierra, confere, copia 380 pro Galeão. Ótimo. Autorizando o Galeão, via pedido 10 até SMAP, após conforme a rota do plano de voo, nível 380, saia da EL, Leda, após bridge, decolada 10 com primeira curva após decolagem à direita, acione 54. 20 no transponder e frequência do controle 120.8. Na 3197, tente autorizar nível 380 para Rio de Janeiro, Galeão. E a UPZULU 10 após SMAP, após a rota do plano. Decolagem de 10, saída da EL, Leda Bridge, primeira curva à direita, 5420 transponder, 1208, controle da 3197. 3197, posicionamento correto, reporte pronto para posicionamento, portão 08. Dimas, já está pronto para posicionamento 3197. Gente, quando a equipe de solo, reporte para táxi. Reporte para o táxi 2197. O Romeu não veio Foxtrot, já foi solucionado a pane do seu plano. É, chame a torre para acionar minha táxi. Romeu não veio Foxtrot. Chame táxi, Romeu 9680, complexo final ILS, torre 118, 2895, obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador, voo 9280. 9280, continue em aproximação, informe embaixada travada, o vento 110 graus, 7 nós. Semana lá, está travada, 2280. 2-1-3-3-9-5, voo no 60. Fox, livre táxi, pode estar no ingresso 917. Passou Simba, baixou e travou, 280. 280 da Gol, tem livre pouso, pistão no 0, vento no 20 graus com meia dúzia nós. Oi? E altímetro no 0, no 3. Livre pouso no 0, Gol. Horas Campinas, o 3197, autorizado táxi até o ponto de espera, via parte principal, Índia, no ponto de espera, chame a torre em 118-995, ajuste no 0-1-3, 3197. Via parte Índia, Índia, ponto de espera, 118-995, 3197. Ingresso, November Fox, porta cabeceira, 17 branco para decolagem. 280, no solo 56, direita, solo 219, boa noite. Romeu, Romeu, November Fox, sem livre decolagem da pista 17, vento 100 graus com 08 nós. O 940, vai passar o 70, chama o centro 25, na perna 3395. 251, 13395, gol 940, obrigado, boa noite. Gol 9280, meu nome é Fox, decolei 57, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 208, boa noite. Controle Salvador, Papá Romeu, Romeu November Fox. November Fox, suba ao nível 430, saída da El, vigilância radar. Subindo para 430, saída da El. Livre decolagem da pista no zero, vento no 00 graus com 08 nós.